portanto, estamos aqui hoje para vermos, já temos ajudado e para vermos o que podemos fazer mais no futuro. Não quer dizer que estejamos aqui para controlar, mas sim para ver aonde podemos ajudar ainda mais. Portanto, da Cruz de Malta para aqui já vieram camas articuladas, várias, cerca de 40, penso eu, cadeiras de rodas, não tenho a totalidade de unidade, andarilhos, mesinhas de cabeceira, colchões. Para mim é muito importante poder ajudar o meu país e poder contar com as coisas através do Sr. Stöckli e da Cruz de Malta para poder ajudar aqui em Portugal. Vamos daqui do coração cheio, porque vimos que as coisas estão bem entregues, não é? Estão a ser utilizadas e vamos felizes por aquilo que a gente viu.